Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Nós estamos no capítulo 15, onde os sete flagelos são anunciados. Já passamos várias vezes, repetidamente, martelantemente, sobre o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, entoados pelos remidos, e expliquei por quê. Porque é necessário que todos nós entremos nessa frequência. Pois esses que entoam o cântico de Moisés e de Jesus já são remidos, quer dizer, não devem mais nada. Nós por acaso vamos entrar na sintonia dos que estão perdidos ou se perdendo? Não. E qual é esse cântico unitivo? Moisés, Jesus, Jesus, Moisés. Aqui não são adversários. É este aqui. Versículos 3 e 4 do capítulo 15, o livro mais importante da atualidade mundial. E entoavam os remidos o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor Deus? Pois só tu és piedoso. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Porque os teus atos de justiça foram manifestados, quer dizer, esses que dão glória a Deus cantam os cânticos de Jesus e de Moisés, estão naquela chave da igreja em Esmirna: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Tiveram paciência, realizaram boas obras e viram os atos da justiça divina serem realizados. Eles estão felizes porque estão formando entre aqueles que acreditaram e perseveraram até o fim. Mas agora nós vamos ver as provações que a humanidade convocou sobre si mesma. Porque os juízos de Deus já terminaram e agora surgem as sanções, as punições semeadas pelos próprios povos da terra. E o que nós vamos ler aqui liga-se perfeitamente aos selos e às trombetas, porque não há departamento estanque na palavra de Deus. Por isso é que nós entendemos que o rebanho do Cristo será formado por ovelhas de todas as crenças e até mesmo descrenças do mundo. Há muitos irmãos ateus materialistas, que têm os corações cheios de amor, de solidariedade, querem o bem do seu semelhante. Deus é tão democrático que não exige que seus filhos creem nele. Apenas quer, por ser um Deus de amor, assistir a esse grande milagre dos seres humanos aprenderem a amar-se uns aos outros, como Jesus ensina no seu novo mandamento. Isto eu vos mando, e o mando dele, o jugo dele é suave. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a própria vida pelos seus amigos. Procurem no Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15, e vão encontrar lá essa maravilha do grande pastor da sociedade solidária, o grande estadista da humanidade, Jesus, o Cristo de Deus, cujo rebanho, nós dizíamos, entendemos, vem a ser formado por ovelhas de todas as crenças e descrenças do mundo, até mesmo com as ovelhas dos rebanhos ditos pelos homens como não cristãos. Mas aqui nós pregamos na LBV que toda a humanidade é cristã, isto é, toda ela um dia viverá sob o amparo do amor de Deus. Porque se o Criador é um só, quem somos nós senão criaturas desse Criador? Precisamos apenas entendê-lo bem, porque ele é amor, e procurar viver as suas leis, que governam o universo desde o microcosmo até ao macrocosmo, integrados dele em Deus. Nenhum temor assolará o nosso coração, porque teremos a segurança dele e do seu filho unigênito. Como costumo dizer aqui, seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. E recordamos a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, onde o discípulo amado declara: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Depois destas coisas, olhei, Deus envia os flagelos, e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. Vejam vocês que coisa. Qual é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. A profecia, na verdade, é o calendário de Deus. Por isso, nós nos integrarmos nela faz com que sejamos espaço e tempo divinos. Nada nos perturbará mais. Não teremos dúvidas. Saberemos o caminho a trilhar. O medo desaparecerá das nossas almas. Nada temeremos. Quem teme a Deus não teme homens. E Deus é amor. E os homens ainda são confusão. Depois destas coisas, olhei de João, evangelista. E abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. Vejam vocês que coisa importante. Ora, quando abre-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho, a coisa é muito séria. Aqui as coisas não são mais promessas, não são juízos que podem acontecer ou não acontecer. Aqui as coisas vão acontecer. Conforme o que semeamos nos selos e que foram anunciados nas trombetas. Vocês veem como há trabalho no céu. As coisas não acontecem por acaso. Se o acaso fosse uma realidade, para que os laboratórios? Para que a ciência? A ciência anda à cata da exatidão nas leis. Alguns cientistas, para negar a interferência de Deus nos destinos humanos, nos destinos universais, falam até em acaso. Depois vão para o laboratório descobrir as leis exatas que conduzem a esse mecanismo cósmico. Que paradoxo, não é? Bem, e os sete anjos, página 94, do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E os sete anjos que traziam os sete flagelos saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. E os sete anjos, como dizia aqui, como há trabalho lá em cima. Aliás, a população de espíritos reencarnados e os que formam os vários planos celestes em torno da Terra são cerca de 22 bilhões. Jesus não governa somente corpos. Aliás, eu já expliquei em Brasília no improviso. Como foi criado um Deus antropomórfico, a imagem e semelhança do homem? O homem então passa a ser o fulcro de todos os acontecimentos, quando é o contrário, é o espírito. A humanidade passa a raciocinar a respeito do espírito como se o corpo humano é que fosse o dono do espírito. Olha que tragédia. Não! É o espírito que se vale do corpo. O corpo não é o principal. O corpo é a vestimenta do espírito que a gente tem que trocar na vida sucessiva à medida que evolui. E os sete anjos que traziam os sete flagelos saíram do templo de Deus lá no céu. Olha que coisa importante. Vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Eles são entidades de alta qualidade. Se João Evangelista não tivesse uma mediunidade desenvolvida, ele nem veria os anjos com esses pormenores, porque não tendo a visão bastante desenvolvida, ele viria apenas os focos de luz. Ele não teria visto esses detalhes aqui, com licença do galicismo, que ele estava preparado. Quando temos bons olhos, nós vemos mais, né? No campo material, físico é assim, no espiritual também. Quando os olhos ainda são pequenos, se vê só a luz, às vezes não vê nem a entidade. Quando a entidade vai crescendo e torna igual àquela, aí acaba vendo tudo, né? Toda a beleza. Ele estava realmente em sintonia com o mundo espiritual. Mas estava nonagenário, quase centenário. Já tinha sofrido bastante, já tinha se desiludido o suficiente para trilhar os caminhos da sabedoria. A desilusão humana, é claro, que o Espírito não desilude. Então, versículo 7 do capítulo 15, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos. Os seres viventes, você se lembra? Quem se lembra aqui? Uma das funções determinantes da sua existência. Você lembra, João? Os quatro evangelistas, os quatro evangelhos. Sim, são, portanto, os comunicadores da verdade de Deus, da boa nova. São os comunicólogos para a atualidade. No dia que eu expliquei pela primeira vez o Apocalipse para os simples, e fui ali na antiga cantina da Boa Vontade, eu falei demoradamente sobre isso, dizendo como Jesus dá atenção à comunicação. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro. Um dos quatro seres viventes. Quer dizer, isto aqui é uma comunicação também. Cheias da cólera de Deus, quer dizer, das ações punitivas da lei divina. Deus não pune porque quer punir. Na verdade, a sua lei é que pune. Ele estabeleceu normas que devem ser cumpridas. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, quer dizer, o que provocamos da lei de Deus contra nós. Eu expliquei muito bem, as trombetas tocam aquelas coisas tremendas, principalmente fatos políticos e políticos guerreiros. Quando eu falo fato político, não é fato discutido no parlamento. Política é a vida. Você levantou da cama, pôs o pé no chão e começou a falar com quem está mais próximo de você, você já está praticando política. Por isso eu posso falar em política aqui sem ferir os estatutos da Legião da Boa Vontade, porque ela é apolítica e apartidária, mas não é antipolítica. Sua vida é uma política, meu irmão, minha irmã. Nós, pregando aqui a política de Deus, queremos que você seja o maior político ou a maior política deste país. Então, dos quatro seres viventes, deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O que ocorreu? O templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E agora aqui uma coisa seriíssima. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Que coisa, meus amigos e irmãos. Que coisa. Isto é muito sério. Mas quando vem esses acontecimentos, a humanidade fica vivendo a semelhança dos tempos de Noé e de Ló. Com Noé veio a inundação, os temporais. Com Ló foi o fogo, e a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Já expliquei. Virar para trás é apegar-se ao passado. Sua família saiu daquela região condenada de Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, apegada àquelas coisas todas, quis ficar mais um pouquinho. Aí vieram as explosões, os terremotos, os gases saindo lá do magma da terra, as explosões vulcânicas e gás venenoso em cima de todo mundo, e ela aspirou aquilo, morreu. Virou estátua de sal porque ficou coberta pela lava. O templo se encheu de fumaça. O que é isso? Procedente da glória de Deus e do seu poder. Não seria assim uma espécie do ectoplasma que sai dos médiuns, dos paranormais, para tornar real, o que tem que ser feito, o que tem que ser visto pelos olhos humanos, e dali as consequências morais do fenômeno espiritual. Agora, o que é doloroso, olha, vejam só, e ninguém podia penetrar no santuário, ninguém. O santuário é para quê? Para nos dar conforto, né? Por isso estão aí os templos da boa vontade. A partir do templo da boa vontade, da religião de Deus, em Brasília, Distrito Federal. Isso é que vocês têm que pensar. Correr só atrás de Jesus. E no programa José de Paiva Neto, você faz a ligação direta com o poder superior. Daí você deve colocar o seu copo d'água, para ir já recebendo os eflúvios da poderosa corrente de São Francisco de Assis. Mas agora vamos ao versículo 8 do capítulo 15. Encerrando o capítulo 15. É o anúncio dos flagelos. Depois nós começaremos a estudar os sete flagelos. Cada um de per si. O templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Quer dizer, cada um estará entregue a si mesmo ou a si mesma. Cessou a pregação da verdade, cessou a prática da caridade. Está dito aqui, cessou aqui, ó. De onde vem a caridade? De onde vem a verdade, senão de Deus? Deus é amor, disse João Evangelista, o que aprendeu com Jesus. A palavra de Deus é a verdade, portanto Deus é a verdade. Quando os flagelos começarem, eles já estão aí, não vem de repente assim não. Eles começam devagarzinho com uma água que vai aluindo a base de uma grande construção, até que aquela construção desaba, tão forte e tão poderosa. É bom que nos preparemos. Quando os flagelos começarem, desde o seu anúncio, o santuário de Deus ficará lacrado. Então cada um responderá aos flagelos segundo o merecimento que houver construído. Cada um terá feito a escolha. Que a graça de Deus esteja agora e sempre sobre todos. O que mais desejamos é que todos possamos sobreviver a esse período destacado no versículo 8 do capítulo 15 do Apocalipse de Jesus segundo São João, página 94 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E o templo se encheu de fumaça, versículo 8 do capítulo 15, terminar essa parte para vocês guardarem bem, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos de Deus.